criou o homem. O homem criou o baile. E a Axé Bahia baila a dança da manivela. Tá quente, tá frio. Aqui tá quente, tá frio.